sente esse chamado e vem. Vem nos retirar desse abandono. A mão na mão fará crescer. Chegou a vez da gente ser. Não deixa a vida pra depois, o sonho não se foi. Vai ver se o mundo gira sem nós dois. A vontade a gente nutre, faz a nossa história ter valor. Felicidade nos torna ilustres, tão perfeitos sem tirar nem pôr. A verdade nos faz imunes, abre esse sorriso, meu amor. Depois o sonho não se foi. Vai ver se o mundo gira sem nós dois. A vontade a gente nutre.